Na mesma linha do anterior, este quarto é por si só um símbolo religioso. Todo ele carregado de objetos decorativos, alusivos a Jesus e a todos os seus envolventes. Este é sem dúvida um ambiente típico de pessoas com esta faixa etária. Existe uma crença imensa por este tipo de figuras e é sem dúvida algo que as pessoas com mais idade se ligam, mesmo que nunca lhes tenha conferido algum tipo de prova sobre a sua existência. Como é óbvio, o objeto escolhido foi uma Nossa Senhora de Fátima, um símbolo religioso demasiado português. Foi prontamente a decisão da Delzira. Consegui captar uma boa parte da população portuguesa neste espaço, uma população ligada ao catolicismo e este tipo de crenças e ideologias.